eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Detalhe, tá tudo ao vivo, meu irmão. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande minha paixão. Parceiro Frank, já de sua motora também aqui com a gente. Olha o Naelson e o Gordinho. Vou te falar que eu te quero. Ronan Pressão, meu irmão. Quero, baby, baby, juro te amo demais. É o Ronan Pressão dos efeitos. Hoje até sou capaz de deixar tudo. Obrigado, mundo. Baby, baby. Dali DJ Josimar. DJ Josimar. Josimar. As suas melhores e as principais. E olha que tá só no comecinho. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. Beirão Saudade. É tudo. É saudade. Saudade. É claro, é sempre uma honra receber toda a galera que gosta de saudade na nossa aparelhagem Ribeirão Saudade. E te prepara que o show tá só no comecinho, comecinho, comecinho. É o Ribeirão! Ribeirão, tão, tão. Poderoso da saudade digital em Caparema, Caparema, meu irmão. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. Daqui a pouquinho tem o DJ Luiz Pressão, DJ Nere Absoluto, pra tocar muita saudade e muita coisa boa pra galera. Você está pensando aqui no Bar do Cupu. Eu acho que em ti não paro de pensar. Se liga, se liga. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Opa! Essa galera que vem lá de Daciatema, curtir o som do Ribeirão Saudade também? A equipe da produção mais poderosa da saudade! Não pare de dançar, você está curtindo, eu ainda quero mais. Josimar. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que não sofre em você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando em mim, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Ribeirão, não, não. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Se seu amor eu vou ficar. Bora, meu Ribeirão! Toca, toca suas melhores e as principais. Esse povão da saudade. Continua no domingo, na domingueira do churrasquinho no Bar do Gugu. E é claro, não tem hora pra acabar o espetáculo. Saudade! Resiste. E chega em Capanema! Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. A equipe do Ribeirão tá aqui com a gente também. Passando o Frank Jadson Motora, Laelson e o Gordinho e o Renan Pressão, meu irmão. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Thank you. Capanema. Está aqui com a gente juntamente com sua primeira dama. E é claro, recebendo sempre os carinhos de toda a equipe de som que faz o Ribeirão Saudade. Valeu, meu parceiro Ney! Você tá no Ribeirão! Ribeirão, não, não. Já ouvi falar desta minha canção. Uma história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Minha galera do Bar do Cristo também aqui com a gente. Muito obrigado. Batendo aquele papo e bora pro Ribeirão. E nos olhos verdes era uma tentação. Capanema, outras regiões também. Princesa, estão aqui com a gente, sensual. De outras localidades. Mata. Muito obrigado, viu? Você pode até gostar de tudo. Vem-te embora que o show tá só no comecinho. Mas pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração. Tocando na manha, na manha, na manha. Ou mesmo papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor. Pra quem dá seu coração. E o meu amor. Oh, meu amor, amor. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Josimar. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, amor. Não pense que eu estou na solidão. Esta é minha equipe de iluminação. Estado do Pará. É pra machucar, pra enlouquecer. Ribeirão Saudade. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você entre você e eu. Parafuso. Ribeirão Saudade. Alô! Saudade! Saudade. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você pessoas que dão sede. Segura agora. Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Fale tudo agora. Fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale, não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Tá passando bem, segurança. Minha. Fica parei, mas tá aqui comigo já. Se prepara, nem que tem muito. muitas emoções hoje nesta noite. Tá só do comecinho, o show do Ribeira. Se amor, ou paixão, outra paixão, que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Eu não sei se é amor, ou paixão, outra paixão, que nos faz muito importante. É o Ney, o Cris e toda a comitiva e cúpula que veio lá do bar do Cris pra curtir o som do Ribeirão. É o Festival do Churrasquinho. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. E o gringo? Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Nova York, I like you, my life, you crazy for me, my baby, I love you. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like you, my life, you crazy for me. Parceiro Parafuso, Belo, está por aqui também. Parafuso. Ninguém fere sem se ferir. você. Me sonho, me sonho. Na pressão! Ontem eu te beijei. Me sonho, me sonho é com você. Aos meus pés, mas nunca te humilhar. DJ Josimar. Poder te tocar. Sem sonho, meu sonho. Me realizar. Meu sonho, meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós tão longe, se me encontrar. Nós tão longe, por ti eu vou. Aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Então vem, vem. Vou aos limites. Vem. A gente, muito obrigado, Lei. Apareceu o nosso brega pop. E o Cris também. E a comitiva do Bado Cris. Já estão na mídia, meu irmão. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. Ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores. Um abraço com muito carinho. Fica, olha o parceiro Carlos, o Caçula também. Só aqui com a gente, curtindo o som do Ribeirão. Ribeirão, Ribeirão. Alô, nem segurança. Sou o ator principal, principal da minha novela. O ator principal, principal da minha novela. Ei, segura o homem do gelo. É muito gelo, meu irmão. E a galera do Bar do Cris também curtindo o som do Ribeirão. Toca pra galera, meu Ribeirão. Te encontrar na Praça da República em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Beirão do Pará. Morena bonita, quero te encontrar, depois da chuva que cai na Bahia de Guajará. Quando eu vi você passar, ah, no Largo de Nazaré, é, corri atrás tarde demais, perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver, sem seu amor sou capaz de enlouquecer. Que sem você, meu amor, não sei viver, sem seu amor sou capaz de enlouquecer. Sem segurança, e o parceiro Cris, de Capanema, Capanema. Morena bonita, quero te encontrar, na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar, depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar, depois da chuva que cai na Bahia de Guajará. Quando eu vi você passar, ah, no Largo de Nazaré, é, corri atrás tarde demais, perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver, sem seu amor sou capaz de enlouquecer. E sem você, meu amor, não sei viver, sem seu amor sou capaz de enlouquecer. Caqueado, no caqueado, agora chama a morena, vai! Morena bonita, quero te encontrar, na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar, depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar, na Praça da República. Falando, daqui a pouco dele. Sei que o ciúme nos condena. E o Ney Segurança, alô, Cris, tá aqui comigo. Nos faz sofrer. Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo, e quando é demais faz enlouquecer. Tira a razão de vez. Ele é um crime sem perdão, que fez muita gente ficar separada, sofrendo calada. O ciúme com ciúmes de ciúmes é o ciúme. O ciúme com ciúmes de ciúmes é o ciúme. Principais é o versão do Joaquim hoje no Bar do Cupu. Sei que o ciúme nos condena, tanto assim não vale a pena. Ciúme demais nos faz sofrer. Sei que o ciúme é um egoísmo, sentimento sem juízo, e quando é demais faz enlouquecer. A gente fica separada, sofrendo calar. Daqui a pouquinho tem CD ao vivo. Ciúme com ciúmes de ciúmes é o ciúme. O ciúme com ciúmes de ciúmes é o ciúme. O ciúme com ciúmes de ciúmes. CDs, meu parceiro Cris, é o nome do Cris, vem ouvir o pancadão do Ribeirão. Sobre o brilho da lua, quero te namorar, restaurante. Olha que bateu aquela fome e aquele churrasquinho gostoso, meu irmão. Ali do lado da barraquinha da cerveja. É vento tropical. É o churrasquinho do Bar do Gugu. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Nosso bestão é na noitada do sábado e também na domingueira amanhã. Estaremos também com o Super Bestão aqui no Bar do Gugu. Minha sereia, a praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto. Minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical. Agora o negócio vai. Meu parceiro, tubo da caixa d'água acabou de chegar, meu irmão. O homem é bom. O homem é espetacular. É feito tropical. Tem foco. Toda a nossa assessoria do Bar do Cris. Meu parceiro Cris, meu parceiro Ney. Tô curtindo o Ribeirão. É o Ribeirão Saudade. Por que brigar assim? Comigo, meu bem, por que fazer da nossa vida um inferno? Ribeirão Saudade. Parei de beber pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Josi, Josimar. Por que brigar assim comigo, meu bem? Só quero te amar, só quero te amar. Que fazer da nossa. Parei de beber pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Lá vem mais uma, mais uma, mais uma. Olha o nosso parceiro Ney, juntamente com o parceiro Cris e toda a comitiva do Bar do Cris aqui no Ribeirão. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sim, desculpe, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com uma libreira qualquer, cansada de breve. Com uma morena, vai ter uma lorinha, essa pega. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Quero nem saber de você. É o parceiro de segurança de Caparema. Daqui a pouco eu vou aí, né? Daqui a pouco, segura, segura. É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para a curtição. Botar uma farda legal, calçar meu moto a bebê. Seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com uma libreira qualquer, dançar esse breque. Com uma morena, faz deco, uma lourinha, essa pega. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. De você. Não quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. Não ficar à toa, eu vou sair numa boa para curtição. Botar uma farda legal, calçar meu moto a bebê, seja de carro ou a pé, eu sei que eu vou sair. Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse breco com uma morena, vai ter com uma lorinha essa beca. Não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. De você. Não quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. Ribeirão Saudade. O poderoso já está no ar. Vem curtir a saudade. E é nosso Zumbi versão do churrasquinho. Hoje aqui, no Baducupu, em Capanema. Olha o caqueado. Olerere, olerere, olerere, olerere. Vem, vem, vem. Região. Oi, menina linda, eu vou me banhar. Se teu dança. Ela, juntamente com sua primeira dama aqui com a gente. Ela, curtindo, tá bebendo, tá tomando todas, meu irmão. Quero vê-la. Cadê o Cris? Na janela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida. DJ Nenê absoluto! Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado nunca faz a gente delirar. Quieto, vai! Quero vê-la da janela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passar na avenida, quero ver a menina mais bela. Sei que ela é tão convencida, mas eu sou maluquinho por ela. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. Quando ela passa, todo mundo quer olhar. O seu requebrado faz a gente delirar. Meu bem, te amo e não posso viver sem você, meu bem. Te amo tanto, tanto, tanto, tanto que não posso mais. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto que perdi a paz. Quero ter você comigo para amar. Esse é o nosso serviço de bar, pro meu bem, um pacote rapidola aqui na frente do nosso ar. Tá se ligado, galera. Vamos que vamos, que tá só começando as emoções. O nosso parceiro Gata Loura, Bruno Ligo, a gente dando aquela resistência bacana. O nosso povão de capa, né, mas já juntinho. Quero você pra mim. Meu parceiro Ney, segurança com a gente, é o Ney. É de boa. Tá no Ribeirão Digital, assim. E amo e não posso viver sem você, meu bem. E não posso viver sem você, meu bem. E te amo. A tristeza vai estar em mim. Imaginar que ao som de domingo eu te curti. Quando eu me for, vou lembrar você. Já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao som de domingo eu te perdi. Festa! Ribeirão Saudade. Gostoso, como é que a gente churrasco de primeira? Só ir lá. Eu quero que me queira, se não sou eu, tô pensando no meu trabalho. feira. Trabalho a semana inteira, mas todo dia eu vou na feira. Comprar farinha, comprar feijão, vou comprar o peixe e camarão. Vou comprar caranguejo pra domingueira, mas todo dia eu vou na feira. Vou comprar fruta, vou fazer troca, vou comprar goma pra tapioca. Depois eu vou no bar tomar a saideira, mas todo dia eu vou na feira. Vivo os feirantes, que trabalham a todo instante. Deus fez proteja com muito amor, o povo feirante é trabalhador. Açaí, abacaba de primeira, só compro lá na feira. Açaí, abacaba de primeira, só compro lá na feira. Açaí, abacaba alô, de alô, primeira. Alô, alô, Josimar. Lá na feira, açaí, abacaba de primeira. DJ Josimar, contagiando a... Posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sente por... E o homem da caixa d'água tá aqui com a gente também. Rolar, não podemos. Sucio Sul do Ribeirão. Se vê por muito tempo assim. Parceiro Ney, segurança também. Que o amigão Cris. Não vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, pois é só teu o meu coração. Pra você. Você é a minha paixão. Vem comigo dançar essa canção. Super lá e o som é quem vai tocar direto ao seu coração. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael Doido, que vão detonar no Águia Digital, o som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamar. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael Doido, que vão detonar no Águia Digital, o som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamar. É super lá e o som, Águia Digital. É super lá e o som, Highlight. É super lá e o som, Águia Digital. Alô, caçula! Yeah, yeah. O homem que é o patrocinador aqui do Bar do Cubo, DJ Elias Batidão. Gostou, é claro. Está escrito em seu olhar que ainda posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, sem medo não pense que vou te magoar. Então vamos deixar rolar, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, pois é só teu o meu coração. É só você a minha paixão. Vou dançar essa... De ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo, tá difícil. Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô sendo de Deluz, pressão também. Vidas pra ti. Homem que veio todo irreverente hoje pra festa aqui do Juasquinho. Parece impossível, quer saber, eu necessito ter de volta o teu calor. Te espero aqui no super, lá no som. É um Águia Digital do Pará. Com os DJs Vitor, DJ Tennyson e o DJ Maico Doido, agitando a galera. Te espero aqui no Super, lá e o som. É um Águia Digital do Pará. Com os DJs Vitor, DJ Tennyson e o DJ Maico Doido, agitando a galera. Eu sou pela e o som, mais tarde. Nada! Esse é o mais novo sucesso, Gabriel Lene. Ao vivo! Simbora! Essa é pra mina rebolar, hein? Rebola! Olha o pancadão do meu fusquinha aí, gente. Agora sente o som. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o Ribeirão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. E o fusca é equipado, tem até vidro fumê. O banco é de couro e só toca DVD. Fica louca quando vê o fusca passar. No toque desse shot eu... O homem da caixa d'água já está aqui. Pancadão, o som do meu fusquinha. Tô sabendo, tô sabendo. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O sou do meu cusquinha, é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. Sou do meu cusquinha, é a nova sensação. Vai legal, é com rock and feito. Mais uma bala pra você, estúdio. DJ Josimar. Alô, Josimar. Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Menina pavorou, pavorou, pavorou. Eu tô mentindo, não tô com nada. Eu tô muito quebrado, carro emprestado. Menina pavorou, pavorou, pavorou. E a menina pavorou, e a menina. Eu mito mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, meto mesmo, pego mesmo. Menina pavorando, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar mulher. Eu mito mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, laço mesmo, meto mesmo, pego mesmo. Menina pavorando, todo homem quer. Eu tô mentindo pra pegar mulher. Parará, papá, parará, papá. O Frank, o Jackson Montora, o Nayelson, menina pavor... Jorginho e o Renan. Pressão, pressão, pressão, pressão. Parará, papá, parará, papá. Esta é nossa equipe, Ribeirão Saudade. Parará, essa menina pavor... A número 1 da saudade do estado do Pará. Parará, segura. Forró se divertindo e eu não faço nada. Beijo, por favor, chama a polícia pra fazer uma perícia. Aonde, filho? Fala! Em toda mulherada. E ela? Ela só dá o oh. Ela só dá o oh. Ela só dá o oh. Problema pra mim. Ela só dá o oh. Ela só dá o oh. Ela só dá o cu. Em Beirão, então. Problema pra mim. Vai, doidão! Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo. No forró se divertindo. E eu não faço nada. Ei, Joe! Por favor, chama a polícia. Pra fazer uma perícia em toda mulherada. É assim. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Ela só dá o oh, oh, oh, oh. Problema pra mim. Meu parceiro Gerson Demitran. Ela só dá. Segue aqui comigo, muito obrigado. Ela... Sinta-se à vontade. Que o Ribeirão é nosso. Problema pra mim. É forró perfeito. E o showzão tá só no comecinho. É o nosso Ribeirão de volta em Caparema. Pirou, você já era pirado. Agora que pirou de vez. Vem, vem, vem. Pirou de vez. Ah! Você já era pirado. Agora que pirou de vez. Agora que pirou de vez. Pare e pense um pouco. Você é muito louco. Você tá piradão. Louco de doer. Tá louco, muito doido. Jogando pedra em mim. Toma um gardenal. Se não será seu fim. Eu não sou pirado, eu sou pegador. Só quero uma gatinha pra poder. Com a galera do bar! Eu não sou filho. Trazer um pacote aqui, o meu parceiro, né, segurança. Uma gatinha pra poder. Aqui em frente, comando do Ribeirão. Você já era pirado, agora que pirou de vez. Agora que pirou de vez. Pirado, pira. Pirou. Você já era pirado, agora que pirou de vez. Agora que pirou de vez. É forró perfeito! Vai, doidão! Sapato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró, O safado vai tomando meu espaço, de boca dura vai tomando a minha cerveja. O safado abraça minha namorada, cara de pau falando na orelha dela. Esse cabra tá com ideia furada. Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador. Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador. Eu pego mesmo. Que sapato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando meu espaço, de boca dura vai tomando a minha cerveja. O safado abraça minha namorada, cara de pau falando na orelha dela. Esse cabra tá com ideia furada. Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas se ela vacilar, presta muita atenção, sou serrotão pegador. Essa é a Josimar. Abraçando todas as pessoas, já todos juntinhos com a gente. O nosso muito obrigado a vocês, estão chegando devagarzinho pra curtir o Ribeirão. Tá legal, gente, só começando as emoções. Daqui a pouquinho o bicho pega, vamos nessa. Sinto saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela chorou. Então chora! Ela chorou. Você não veste sua roupa e sai. Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E eu, enquanto você dorme, penso em nós dois. Um abraço com muito carinho, parceiro Trindade. Preciso conversar. Homem que não me dê esforços pra trazer a nossa aparelhagem Rimeu Saudade aqui no Bar do Cubo em Caparelo, meu irmão. Deixou na cama. Detalhe que amanhã a festa continua. E mais esqueci. Na domingueira da saudade aqui do Bar do Cubo. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Então vai, vai! Pega sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pega sua roupa e vai embora. Abraçar, né, Luiz? E o Josimar também juntinho com a gente, já fazendo a onda. Abraçar com muito carinho nosso parceiro Trindade Promoções. Recebeu a gente pela primeira vez com carinho. Obrigado a você, Trindade. O nosso grande parceiro Cupu, que tá por ali com a gente. Tá curtindo o Ribeirão. Tá de boa, meu garoto. Tamo curtindo, que tá só começando as emoções. Por aqui. Ribeirão Saudade. Me levar contigo pro baile da saudade. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. Parceiro Ney, segurança de Capanema também. Viveu no ar. Juntamente com o Cris, a galera do Bar do Cris, toda comitiva em Copo lá. Que veio curtir o som do Ribeirão Saudade hoje aqui. E acabou. Pegue sua roupa e vá embora de vez. Ela não sabe, meu irmão. Você não sabe, não sabe, não sabe amar. Mulher, mulher. DJ Josimar, trazendo a saudade até você. DJ Josimar, sucesso. Josimar, Josimar. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Passando o Frank! Passando Mara também aqui com a gente. Curtindo o som do Ribeirão. É claro, meu irmão. É saudade na veia. Chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar. Ah, o Frank, sua primeira dama amada, meu irmão. O cachorro. Aí tu pega a gata. Vai pro lado. Vai pro outro. Um amor na vida. E por isso faz o caqueado bem romântico assim, ó. Bora sim, bora que o Ribeirão tá na área. Todo mundo tem um amor na vida. E por ele tudo é capaz. Ribeirão, não, não. Tem uma paixão que é proibida. Só porque sou pobre demais. Todo mundo tem amor na vida, e por ele tudo é capaz. Eu tenho uma paixão que é proibida, só porque sou pobre demais. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode viver. Nunca soube o que é tristeza, vivi na riqueza, sem poder viver. Josimar. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa. Ai, ai, ai. Um abraço com muito carinho a toda a galera que que vem, Odi! Tocando em meu corpo inteiro. Cadê a casa de luz, Capanema? Passando o Ceará de Castanhal também. Ai, ai. Galera do Ceará de São Benedito, um abraço com muito carinho. Sei que se fosse embora, eu não tive resposta. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Os brothers, os amigos, que se encontram hoje aqui no Bar do Gubu, pra curtir o som do Ribeirão Saudade Digital. O céu, e o nosso romance vai além de um quarto de motel. E quando o mel é bom, fala! Vai esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta. Agora! Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom. E a abelha! A abelha sempre volta. Quero ser o amor agora, não a saudade depois. Carinho pela vida fora, antes do fim, para entre nós dois. Ribeirão. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar. Perfeito. As lágrimas de despedida. Perfeito. Não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores e vida colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. Nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero vir a vida, quero flores e vida colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. Eu quero viver a vida, quero flores e vida colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. O nosso amor. Amor. Meu parceiro Ney, segurança de Capanema. Somente com sua primeira dama. Vem o meu parceiro Cris, o homem do caqueado, baby. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais. Decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. E estava de frente para amada, com muito amor e carinho. Parabéns, felicidades, é isso aí. E agora vai! Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. E agora? Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. que falou com você. Você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Ei, beirão, não, nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxa, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo já não tem mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto eu... Toca uma sofrência aí, DJ Josimar. Por onde é pra conseguir? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Pressão do bar do grupo. Soluções eu te apresento. E é claro que o melhor de todas as melhores, as principais. Mas será pra que galera curtir? Deixa tudo por mim. Eu sinto que perdemos tempo. Eu sinto que sinto a mesma coisa que você nesse momento. Chora não, Frank! Se fosse só que se dependesse só de mim, a gente não tava assim, separados por um muro de Berlim. Se fosse só que dependesse só de mim, essa distância ter fim. Essa distância ter fim. Ribeirão, Ribeirão, Ribeirão, Ribeirão, saudade. Saudade. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Se voltou, foi? Eu voltei. O caqueado, o caqueado, o caqueado. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Alô, Mada! O Frank te ama, diz que... Acho que só eu mesmo me dei. Eu voltei. Eu voltei. Agora pra ficar. Por que, meu filho? Fala pra mim, fala. Porque aqui... Aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. prefere estar com ele a ficar comigo. O que ele tem que te faz tão feliz? Não sei o que se passa na sua cabeça, pois mesmo assim ainda vem me procurar. Ele me oferece um amor eterno. Eu sei. Coisa que você nunca vai poder. Em beirão, tão, tão, tão. Você só me quer pra levar pra cama. Vem dizer que você não gosta. E ele? E ele ao meu lado sempre vai viver. Então vem com o Ribeirão curtir assim. Uou, uou, uou. Ele não te entende na hora do prazer. Deita, vira e dorme, esquece de você. Descaço do churrasquinho ali do lado da cerveja, meu irmão. Eu sempre realizo as suas fantasias. O melhor churrasco de Caparema! E sempre estou disposto a te satisfazer. Então vem, vem, me segura. Josimar. Banda 007. Procura entender. Galera que veio lá de Capanema também. Os amigos, os brothers de outras localidades. Se encontram aqui no Mato Grupo hoje pra curtir o somzão do Ribeirão. Este super festão do Joasquinho. Vem, vem curtindo. Todo dia eu quero, todo dia espero. Todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Parceiro Nenê Absoluto, tira mesmo com o parceiro Parafuso também. Solo caqueado, né, filho? Valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Apaixonado! Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender a chama da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto por ti. Então grita pra mim. Vou gritar que te amo. Dia e noite estou chorando. Que saudade de você. É o seu nome que eu chamo. Me diz o que fazer. É a festa do escurinho. Estou morrendo aos poucos. Um escurinho, um escurinho. deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não vão indo bem. Ribeirão, e tudo que estou passando, você está passando também. Que a chama do amor está vivo em nosso peito. Então vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Parceiro nem segurança de Cabaneira. Toda vez com o parceiro Cris. A galera do Cris Bar. De som do Ribeirão, saudade também! Nosso irmão Frank, Jadson Motora, o motor oficial da nossa equipe! Da Elzo, Gordinho! Peguei! Ele! E na pressão também! E amor, não vivo de sonhos, não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Ribeirão. Olha, faça tudo mais. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Passa tudo, mas não vai. Daqui a pouquinho tem luz, pressão, pressão. Neném absoluto também. Sucesso em todo o Brasil. A trilogia da saudade está formada. Foi em mim, você marcou em mim. Segura que o Ribeirão tá enlouquecido! Mesmo longe de você, juro não consigo esquecer aquelas noites de amor. Diz agora o que dá pra fazer. Se a saudade só faz maltratar, meu coração aprendeu a chorar. Não consigo ficar sem te ver. Preciso de você pra viver. Então liga pra mim, que eu vou te buscar. Fora do país, em qualquer lugar eu vou. Eu vou correndo te buscar. Vou te levar pro Somorais. Didi Daniel, quem vai tocar? Eu vou correndo te encontrar. Seu cobertor, me ouvi minha voz. A dupla que deu deu certo. E aí, Cris? E a galera do Bar do Cris? Ainda tempo pra nós. Gente boa demais, meu irmão. Aqui nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta. Já tô sabendo que o parceiro Cris acabou de chegar de Paropeba e veio daquele jeito, meu irmão. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. E a suíte? Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar. Churrasquinho! Sei que quando eu imploro, você vai chorar. O que vou para sempre pra não mais voltar? Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo, o calor do teu corpo, noite de desejo. Que a gente passou, que a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas eu sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chores mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chora, meu filho. Não chore mais, meu bem. Chore mais, meu bem. Não chores mais. Bora curtindo! Nossos universos, o Joasquinho. Só do comecinho aqui no Bar do Gubu. Capanema curtindo o Ribeirão. Saber qual seria o meu pesadelo. Sem nenhuma dúvida, seria o medo. Queria acordar e não estar com você. Chega da tremedeira, o mal na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando. Meu parceiro Cris com a gente, um abraço a você. Não. Parceiro de longas datas, o Neném Absoluto. É. Tá juntinho com a gente, um abraço a você. Obrigado a você. Tá todo mundo juntinho. Nosso parceiro Monteiro. Sim. Tá por ali com a gente, no comercial com a gente. Alô, Monteiro. Parceiro do Neném Absoluto. Por ali com a gente. Curtindo de bolso no Ribeirão. Começando as emoções daqui a pouquinho. Muita onda pra vocês. Tá legal? Vamos curtir, vamos dançar. Lembro por quê. Pra que brigar? Seu amor é isso. É uma espécie de um vício. Minha maneira de querer. Pra que brigar? Chorar embora. Eu bem sei. Parceiro Ney! Fala, meu parceiro Ney! exclusivo do meu parceiro Lei, em segurança, eu Cris. Estou achando você muito diferente, amor. Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seu. Também não vejo mais nenhum desejo em seu olhar. O que aconteceu com nosso amor? Meu tempo anda curto, sei, meus beijos te faltou. E admito que não ando sendo seu ou meu. Me dá mais uma chance que eu juro te provar. Que o homem quando ama nunca deixa de amar. Fala, diz na minha cara que já não me ama. Que na nossa cama não te satisfaço mais. Que hoje já tem outro em meu lugar. Você pensa que eu não percebi. Quando ia me procurar, você sempre me falava. Desculpa, não vai mais colar. Não confunda, é ponte do batidão. Estou achando você muito diferente, amor. Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho seu. Também não vejo mais nenhum desejo em seu olhar. O que aconteceu com nosso amor? Meu tempo anda curto, sei, meus beijos te faltou. E admito que não ando sem não me... Saudade. Aqui a qualidade fala mais alto. Saudade. DJ Josimar!